palavras de conforto. Mesmo naquele estado não encontrava outro caminho certo a seguir, mas eu encontrei a verdadeira paz, a real felicidade. Eu sei, depois do último segundo veio a liberdade. Subi mais um degrau, fiz a minha parte. Um homem realizado em meio aos desafios, concretizando planos. Não me sinto mais vazio, sou completamente amado por um Deus misericordioso. Arrependido dos meus atos, não posso ser orgulhoso. Grato eu sou, Jesus me resgatou da morte. Filho, eu te amo, eu só quero o seu bem. Quero te proteger de todo mal, de todo mal. Eu não quero ver você chorar. Filho, eu te amo, eu só quero o seu bem. Segundo, quase perdi minha vida. Naquele viaduto morto eu já me sentia, mas Deus enviou seus anjos pra me resgatar. E uma linda mulher aquela hora estava a passar, tocou meu coração, me fez mudar de ideia. Mas no fundo eu sei que foi a escolha certa. Hoje curado e restaurado daquela opressão, liberto estou, sempre agradeço em minha oração. E aquela mulher que Deus usou me ensinou a ver a vida de uma melhor forma, me direcionou. Ela me casei e hoje sou muito feliz. Filho, eu te amo, eu só quero o seu bem. Quero te proteger de todo mal, de todo mal. Eu não quero ver você chorar. Filho, eu te amo, eu só quero o seu bem. Quero te proteger de todo mal, de todo mal. Você vê a importância de um filho pro pai. Te ama mesmo quando erra e te levanta quando cai. Amor constrangedor, me ama como estou. Esse mundo não me atrai mais, o Senhor eu sou. Jesus pode mudar a sua história e pode ser agora. Não importa a situação, ponha tudo para fora. Desabafe com seu Criador, pois ele escuta o seu clamor. Ele é o único Salvador, capaz de aliviar sua dor. A esperança é fundamental e essencial pra te motivar e se livrar de todo esse mal. Só você quem pode mudar a sua trajetória. Glória a Deus, mano, a ele a glória. Jesus nos salvou, nos purificou pelo seu sangue. Sofreu por nós pra nos dar vida, vida em abundância. Desfrute o melhor dessa vida que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona.